a cada dia te mostrar o que sinto. O que quero é você. Me surpreende com seu jeito diferente de ser. Meu coração a ti também pertence. Meus pensamentos já são teus. Eu te quero, te espero, te venero a cada amanhecer. Esta canção é uma prova de amor. Seu gosto na minha boca, sente seu corpo se arrepiar enquanto eu tiro sua roupa. Devagar, pois adoro te ver de lingerie semi-nua enquanto dança e se insinua pra mim. Me quer assim, do jeito que cê veio ao mundo, nas mãos do vagabundo que sabe como te satisfazer. Me enlouquecer, no quarto, no meu apê, na vitrola, trilha sonora que rola é chave. Sweet style, vejo seu corpo nu, sua pele, seu cheiro, suas tatus. As regras, o pudor enlouquece, muda a luz, entregue ao amor. Você falou, eu amo seu isso, seu jeito, eu amo seu sorriso e seu corpo me fascina. A gente combina, não dá pra negar. Nega. Chega mais perto que eu quero te provar, pois esta canção é uma prova de amor. De amor.